Hoje eu te vi passar e vi que nem mudou. Na semana passada até sua mãe ligou e perguntou por que que a gente brigou. Se tinha tudo pra dar certo o relacionamento. E eu lembrei de tudo que a gente viveu. Você chegou na minha vida e me conheceu. Mas agora é tempo da gente seguir. E o que eu mais desejo é um final feliz. Tava tudo tranquilinho até você chegar. Bagunçou minha cabeça, nem sei explicar. Sempre que eu te esqueço no meu coração, vem você e aparece tipo assombração. Tava tudo tranquilinho até você chegar. Bagunçou minha cabeça, nem sei explicar. Sempre que eu te esqueço no meu coração, vem você e aparece tipo dizer não vai me encontrar. Tenta entender, nossa relação já acabou com a sua decisão. Vou viajar e me encontrar pela liberdade, me apaixonar sem tristeza, sem medo, angústia ou segredo que venha a me machucar. Tava tudo tranquilinho até você chegar. Bagunçou minha cabeça, nem sei explicar. Sempre que eu te esqueço no meu coração, vem você e aparece tipo assombração. Tava tudo tranquilinho até você chegar. Bagunçou minha cabeça, nem sei explicar. Sempre que eu te esqueço no